Bebezinho, bebezinho, bebezinho. Eu gosto de olhar, adoro quando ri. Adoro seu rostinho quando ele faz pipi. É muito engraçado. E são tão pequeninos, fofinhos, às vezes bem gordinhos. Bebezinho, na hora de comer, eu gosto de olhar. Ah! Pois logo que termina, ele quer arrotar. Oh, desculpe! São bonitinhos, bocejando, chamando e até engatinhando. Bebezinho! Au! Yeah! E o que estão dizendo no seu linguajar? Será que Gugu é? Quero mamãe! E que tal? Ou guti-guti? Será que sono? Ou vou dar um chute? E que tal? Nhé-nhé! E que tal? Eu sei lá, mas vou te contar com eles! Gosto de brincar. É tão bom brincar! Ou ninar pra dormir! Pra dormir! E um dia ele vai olhar pra você! Vai te olhar! Então vai sorrir! Isso vai ser bem legal! É tão gostoso vê-los aprender! Hehehehe